200, confere, desce até 3.000 pés em restrições, o ajuste no 020. 3.000, atenção, ou no 020, 62, 0. Tá falando certo, meu. Tá bravo, ProSul, prossegue. Chamando controle 1208, tomou voo. Tá bom. No procedimento LS X-Ray, informo o tráfego mantendo 510 no setor sul de Simbra, não irá interferir na sua aproximação. Chame agora a torre 118 do sinal 95. 95, obrigado. Máxima de pouso será o 1440. Informação sobre modulada, confirme para o controle. O Juliette Bravo Delta solicita 2.500 para apoio mudança de regra, já em condições visuais. É o Bravo Delta. E Juliette Bravo Delta, plano IFR cancelado 1427. Informe o estimado de pouso. Sim, Bravo. Romeu, esquece Bravo, chama o Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1268, 1260, obrigado. Estou mantendo o setor norte da torre 500 pés, não vai interferir. O vento é 180 graus com 09 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Teve pouso no zero com 864, quente do tráfego. 4207, decolo de 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até mais tarde. Passando esse 2, prosseguir a descida. 4082, desça para 4.000 pés, o ajuste 1020. 4.000 no 020, 4082. Controle, bom dia, 4207, 1.500 pés na Dial. O 4207, contato radar na decolagem, subavia saída da EL para o 360. Subavia da EL 360. Outro salário, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Pode voltar com o grupo A1 do B7? Guardião 01, informo que temos uma aeronave em aproximação para Salvador. Autorizado 1.000 pés, porém será solicitado pelo controle que a descida para 500 pés quando a aeronave estiver em aproximação. Grato. Atenção para 1.000, Guardião 01. R6200, desça para 2.000 pés. Está estabilizada. 2.000, reportando a estabilidade, 6200. Romeo Alfa, dá-lhe prosseguir direto ao pátio 3 e fica atento ao balizador na posição. Também não há tráfego no momento da reportagem, reporte solo controlado, vento no 70 graus, 1 dúzia nós, Michael Romeo Alfa. Entendeu que está autorizado o pouso direto ao pátio 3, coordenará com o balizador a posição. O Michael Romeo Alfa. A gente pousa a critério e fica atento à aeronave da Trip e da Azul, que está no Pátio 3. Também a movimentação de pessoas e viaturas. Positivo, estará atento ao Michael Dawn. Começa a sinal para pouso. Romeu, Romeu, fica bravo, tem a frequência livre. Bom pouso. Bravo. Chanel 6255, assume identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. Via chegada Mari, até o 50, 1020, ajuste no 6255. 8064. Autorizado táxi, via Alfa, informo o helicóptero ligeiramente à direita, Alfa CA50, deslocando-se para o pátio 3. Segue táxi com cautela, reporte antes da Juliette no 864. Alfa antes da Juliette ou no 864. Bravo, Juliette. Passando Juliette, Bravo Delta. Autorizada a descida para altitude de tráfego, ajuste 1020, reporte 20 milhas em Salvador. Controle, o Xenep 200, só confirmo, por exemplo, tráfego próximo. Guardião 01. Desça para 500 pés, temos aeronaves em aproximação. Ajuste no 020. Só 020, iniciando a descida e prosseguimento para o Arena Portugal, o Guardião do Norte. 200, como tráfego no setor sul de Sintra, descendo para 500 pés, um Alfa Sierra 50, não irá interferir na sua aproximação. Gente, 3191, no chame Centro Recife, na frequência 1251, no alterno 1-3395. 251-3395. Localizador, 6200. Guardião 01, a parte se comprou sul do setor de Simbra, devido à aeronave em aproximação. Está passando para o setor sul, a 510, Guardião 01. R6200, complete final do procedimento LSX3, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 295, R6200. Mike Romeo Alfa, prossiga. Agora do Pátio 349, 01, no horário do plano, Mike Romeo Alfa. Exato. 2000 pés, 1020, chame estabilizado, final da SBI azul 4082. Pulso no sistema, Michael Nova. Passando externo, baixar travando. China 200, tráfego avistado, sem pouso autorizado, pistão no zero. O vento é 1,60 graus, com 1, 2 nós, 1, 2 nós. E o altimetrão no 0,20. Sente, livre pouso, 620. Fazendo tráfego em aproximação, autorizado na proa da frente nova. 1,5 pés. O tráfego já recuperado do Oxamé, prestando atenção para 1,10 e continuando a escolta aqui pela ponta paralela sentido Arena Ponte Nova, Guardião 01. Na escuta do Rio. Da Eulia da Morte, mano. Sim, da Eulia da Morte, mano. Como Alfa, estou em contato com a IES, peço que mantenha escuta. Juliette Bravo Delta, serviço radar encerrado 30 milhas sudoeste de Salvador. Não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. O 4207 chama o Centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3395. Qualquer é primária? Frequência 1251, secundária 1-3395. 1-3395, bom dia. Guardião 01, informa a aeronave em aproximação, desça para 500 pés, ajuste no 020. Acenda para 500 pés, Guardião 01. Azul 4082, informa o tráfego em descida para 500 pés no setor sudeste de Sintra. Sierra não irá interferir na sua aproximação, um Alfa Sierra 50. Tá, a gente não tem o mesmo no visual com a Solex 2. Cola com proa norte em coordenação com a torre. Aciona 01135, torre 118.95, Mike Romeo. Autorizado por Mike Romeo Alfa, Salvador em Mar, solicita 503.000, aciona 0135. É o Mike Romeo Alfa, 102.514. Mike Romeo Alfa, cotejamento correto, autorizado 500 pés para acionamento e decolagem, chame torre 118.95, PLB 01, confirma. 2.01. 2 para a aproximação, guarda na pista livre, altímetro no 020. E 20 aguarda a pista livre, 4082. Torre 1, bom dia mais uma vez, a Mike Romeo Alfa. Pronto, decolagem com proa norte, Michael Mel. Positivo. Decolagem com proa norte, Michael Mel, vento no 60 graus com 08 nós, é forte, fora do solo. Certo, reportará fora do solo com proa norte, Michael. Zero. 4 pés, 1020, XLM 62. Zero para Guarulhos, Jump low no zero. Depois conforme avança, tá? É o linha da morte pela saída, 5.5.0, o transponder 1208, o controle tá sério com curva à direita, na 3.5. 3.5, corrigimento correto no 2, chame pronto. Solo, chame 6200, livrando. 6200, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 8, empate 1. Alfa, Juliette, portão 8, 62. Solo 7, 9, 0. Ativa, Xenem 62. Tem alguma possibilidade de voar na projetora? Dá mais, 70 graus com 08 nós, tempo autorizado, pistão no 0, altímetro no 020. Livre pouso não no 0, ajustado no 020, azul 402. Azul 402, como tráfego à esquerda do helicóptero, um Alfa Sierra 50 prosseguindo com proa norte 500 pés, não interfere na aproximação. Ciente observando mesmo, 402, obrigado. Sete, dividir após lá, agradeço. 90, protegimento correto no 4, chame pronto. Dona, minha 082, Solos 40, à direita na Foxtrot. Solo 121, decimal 9, bom dia. 219, virar na Fox. Então, 3895, portão 2, autorizado, chame táxi. Azul 4082, voa, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Python Alpha, 0 Sol, 42, viu frequência, bom dia. Qual localizador visual com a 9 horas, Xenia 6255? Xenia 6255, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 198, decimal 95. Chama a torre 1895, completando X-Ray, Xenia 6255. Oi, Salvador. Mantinha Xenia 6255. 6255, altímetro 1020, reporte passando Simbra com trem checado. Passará Simbra trem checado, Xenia 6255. Subiu, após o rebote da TAM, Juliette, Porto 1. Pistão no marcador externo, baixa travada, Xenia 6255. 6255, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 8, 0 graus, com 1, 2 nós, 1, 2 nós. 0, pouso no zero, Xenia 6255. Força aérea 2550, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. Ajuste no 020, está autorizado prosseguir na descida mar até 050. O Força aérea 2550 solicita se possível realizar o procedimento de ILS único, uma vez que nós não possuímos no banco de dados ILS X-Ray. Gente, o Força Aérea 2554 será autorizado o ILS UISP mais à frente. Será autorizado o ILS UISP para o 2550, Força Aérea 2554. Qual é o 3895, autorizado o táxi, via Índia até o ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Agora, ponto de espera de 295, obrigado.

2550. Siga. Somente para sabermos qual a intenção do controle, após Inter voarmos Sierra Vista 368 ou voarmos Duna? Após Inter irá voar na Prodo Sierra Vista 366. Após Inter vamos voar na Prodo 366. Gráfico, só quero deixar se quiser. Operação ILS X-Ray. Para 2550, canceladas as restrições de altitude em TAP, desça para 2.500 pés, o ajuste permanece no 019, autorizado final do procedimento LS WISC, após TAP na Prodo Serra Victor 366. Está autorizado 2.500 sem restrições em TAP, ajustado 2019 após TAP vai voar Sierra Victor 366 para final do ILS, por isso reportará estabilizado a Força Aérea 2550. Sierra Romeu, na escuta? Estamos confirmando o call sign, né? Papapá, Charlie, Sierra Romeu? Zero, informo a aeronave mantendo mil pés, um Alfa Sierra 50 no farol da barra. Não irá interferir na sua pressão. Ciente, o Força Aérea 2550. Via Índia, que é o ponto de esfera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019, vovô. Chame o centro Recife na frequência 1251, no alterrão no 3395. Recife 4395. Zero está autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento 190 graus, uma dúzia a nós. Vou contar para radar. São Paulo, 1.000 pés, decola da 17. Primeira curva à direita, segue corredor axé, aciona 0131, controle 120, décima 8, torre 118, décima 95, Charlie Sierra Romeu. Gente, Charlie Sierra Romeu segue para Morro, então 500 pés no litoral sul. Aciona 0131, confirma o valor. Sierra Romeo, cotejamento correto, faixa 5. Cancelamento táxi, torre 118 decimal 95, Charlie, Sierra Romeo, Bumbum. Papapá, Charlie Sierra Romeo, parte 5, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Decola 58, controle 120, decimal 8, bom voo. Papatango, Oscar, Papa Golf, Sierra Juliette, Índia Romeo. Prossiga. Juliette Lima, mantenha-se em condições visuais. Uno 1500 pés no corredor Caixa Pregos, reporte no Através de Veracruz. Acione o código 0143. Após direto, aciona 5574, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Via corredores, reporte no Através de Veracruz. Controle ao Força Aérea 2550, está estabilizado no norte da pista 10. 1790, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. Lima Juliette Lima, confirme a intenção, seria modificar para instrumento e pouso na 10? Gente, mantenha no 1500 pés e a corredor de reposte no Através de Veracruz. O 1962, desça para 2000 pés, o ajuste 1019, livre LS, X-Way da pista 10, reposto estabilizado. Canceladas as restrições de altitude em TAP. Descendo para 2019, autorizado ILS, cancelado as restrições da 9-6. Você era 2550, chame a torre 1895. 18895. Do 4076, acione identificação via chegada na área, via chegada. O 050, ajuste 1019. Esse é para o nível de voo 050, o azul 4076. Com 099 e o altímetro no 019. Tem pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado na pista 10, força 02550. Ah, Romeu. Mantenha-se em condições visuais. 1000 pés no corredor Axé. Reposte no farol da barra. É, só ratificando, seria 500 pés. Poder autorizar 500 pés, zero, senhor. Negativo, mantém 500 pés na linha do litoral. Reposte no farol da barra, o Charles Ferro. Reposte no farol da barra, então, farol da barra, senhor. Obrigado. Charles Ferro, meu, informo. Tráfego mantendo 1000 pés, em Alfa Serra 50, nas proximidades de Pituaçu. Fica atento ao tráfego, senhora, e se autorizar, vamos atentar aqui os meus 500 pés de litoral. Pés, reposto para o Dabar. Para o Dabar. Guardião 01, informa o tráfego mantendo 500 pés na linha do litoral, Romeu 66, que atenta. Guardião 500, que atenta. O controle poder analisar o Guardião após Pituaçu, seguia 500 pés da região do Barradão, de onde encerra esses trechos do Alto Conto. Mantenha 500 pés sem interferir na aproximação, temos aeronave aproximada para a Duna, mantendo a escuta do controle. Então após Pituaçu, a 500 pés, mantendo a escuta do controle na região do Barradão, Guardião 01. Siga a Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, mantenha-se em condições visuais. Acione o código 0124. Confirme mantendo 500 pés. Exato. 02550, solo ao 03, confirme local de estacionamento, pátio militar ou pátio de autoridade? Pátio militar. Deve prosseguir na minha escuta, via Alfa, encoste na Delta para o cruzamento da pista no 0 por 02550. Prossegue na sua escuta via Alfa e aguarda na Delta para o cruzamento por 02550. Parão, ajuste no 019. Ilhéus, tenho pré-autorizado 180, copia a guarda coordenação? Copia, Azul 4463, autorizado Ilhéus, via Golf 677, após conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 5576, controle 120, décima 8. Quatro, quatro, correto no portão 1, no reporte para pushback de assinamento. 10, cruzando 800, guarda 11. 1962, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre 1 no 8, decimal 95. Como aeronave no setor sul de Simbra, mantém em descida para 510, Alfa Serra 50, não irá interferir na sua aproximação. Thank you, 1962. 1895 a torre agora. Obrigado, até já. Cruzando 1890, guarda 1790. 1790, chame o centro Recife na frequência 12685, alternando 2545. 2853545, obrigado. Bom dia, 1962, porte em Dia Serra com trem checado. Entrar em Dia Serra com trem embaixo, vou na 9-6. Moça era 2550, autorizado cruzamento da pista no 028, após via hotel até o pátio militar, de frequência, bom dia. Grato, está autorizado o cruzamento, após o ingresso, está ali de frequência, força era 2550. Dando ingresso, pistão no 7, porte cabeceiro no 7, alinhado e pronto, acho que pagou. Ações de a serra embaixo travada no 962. Serra Romeu, confirme seu estimado para pouso. Pouso com 08 nós, altímetro no 019, tem pouso autorizado, pistão no 0. Livre pouso no 0, 1019, gol, 1962. Vale Serra Romeu, fique atento a tráfego, mantendo 500 pés no corredor Caixa Prego, um Charlie, um no 1500 pés, um Charlie 402, autocoordenação. Boa, boa tarde, Chanel 6213, informação November, Galeão. 2013, November, confere, autorizado Galeão. VP November 857, após Moussu, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Irumi. Aciona 5567, controle 120 decimal 8. Pode confirmar o transforme, por favor? 5567. Autorizou Galeão, 360, decola da 1-0, curva à direita, saída Dael, Leda, Irumi. Recepta até 9257, bolso. 208 controle, 5567, código de transporte. Xena 6213, cruzamento correto no botão 8, sim, pronto. Camarada. Pede ajuste na 019. Passa aparelho, atenção, talvez, talvez, mas ele é aqui, né? Com a Juliette Lima, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória. Rotatória. This one is apron 3. American 229, stand by to start. American 229, stand by. 213, me escuta. Pagou o livre decolagem da 17, vento 190 graus, 12 nós. 62, sala 09, à direita, na Fox, sala 121, decimal 9, bom dia. Olha, pra essa luta, 219, agora lá, 22, bom dia. Fala, Salvador, bom dia, vou 1962, vibrando. 1962, bom dia, segue via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, 1962. Eu chamo 6213, me escuta, pessoal? A Golf, decolagem 1-0, controle 120, decimal 8, bom voo. 1-0-8, obrigado. Maintain position. Stand by to continue. Ok, clear to push back aircraft and then maintain position, American 59. Muito obrigado. Controle, Oscar, Papagô. Papagô, muito boa tarde, Lima, Juliette Lima. Papagô, Oscar, Papagô, contato radar na decolagem. Suba via Arbor para restrito 3 mil pés. Arbor, restrito 3 mil pés, Conselho Salvador, boa tarde, bom dia, Xena 63, tudo bem, está atingindo o nível 190. Oscar Papagolf, acione o código 5574. 5574. Controle Papapá Lima, mais forte. Papapá Lima, mais forte, por favor. Decolou o Serral e Cidalta Lima para Elixir, a Serra Índia Coimbra. Está relacionado 0123, cruzamento entre Dunas e Cintra 1 agora. Controle, bom dia, Xena 6356, está mantendo restrito 190. Xena 6356, Boi ITAP, chegada a Mari, descendo para o 050, ajuste a 019. Direto ITAP, descendo para 5119, Xena 6356. Azul 4076, desça para 2.000 pés, livre VSX-Way da pista 1-0, reporte estabilizado. Para 2.000, reporte estabilizado, Azul 4076. Azul Veracruz, mantendo 1.500, vai entrar para a Paris, 1.700, não vemos. Jet Lima, Tenebre Pouso, 97, vento 180 graus, com 0.9 nós, altímetro no 0.19, Lima. Valeu. Juliette Bravo Delta, ingresse no corredor Veracruz, reporte para item. Polícia, vai para trás, Bravo Delta. Primeira nave acionada 0126 para o controle. É, uma mais forte, reporte para o decolagem de Serra e Delta Lima, para Serra Sim, é papá, papá. Papá, papá, Lima, Mike Fox. Certo, autorizado o cruzamento entre Imbra e Duna, mantém-se em condições iguais, reporte no local e posto. No localizador, azul 4076. Azul 4076, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 198, decimal 9. 1895 até a volta, 4076. Report to enter A-Zone 3. Okay, clear to continue tow and report before entering A-Zone 3, American 229. X-Track 45 ao destino, livre frequência mundial. Salvador, bom dia, azul 4076. Salve, Leão, azul. 2771, desça para o nível de voo 100. Chegando 170 para 100, azul. Pouso 90, azul 4076. Por 864, autorizado Maceió, vento Zulu no 7, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju, aciona 5006, controle 120, decimal. Então. Saída da 10 com curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5006, transforme 208, controle para o gol 1864. 1864, protegimento correto no portão 62 e reporte quando pronto. Reportará. Se atenta ao tráfego mantendo 500 pés, Alfa Serra 50, a posição de 3 horas. Está certo com o tráfego visual, vai reportar para a posse da Serra e depois de 2019. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, voe na proa de árvore. Golf, na proa de árvore. Oscar, Papa Golf, voe na proa 252. Proa 252. Lima Kilo Zulu, desça para 2.000 pés, livre ali, aqui da pista 10, reposta estabilizada. 2.000 MDMS. American 229, clear to enter apron 3, report, park it on position 1. Clear to enter apron 3, report with park at position 1, American 229. Salvador, 4463, azul, portão 1, para a pista. Azul, 4463, portão 1, autorizado para o chuveiro de acionamento, chame táxi. Autorizado para o chuveiro de acionamento, 4463. Papatango, Oscar, Papagolf, autorizado na proa do destino. Golf, proa do destino. Destino localizado com Campo, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, fica atento ao tráfego mantendo 500 pés, controle da rotatória, chame a torre em 198, decimal 95. Torre, se ficaria atento, 1895 vai chamar, obrigado, uma boa tarde. Papapá, Lima, Mike Fox. Fique atento a um tráfego aproximando-se, mantendo no 1500 pés, tem a frequência livre para autocoordenação. Frequência livre, é forte. Papa Tango Lima Kilo Zulu, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1895, informa a aeronave mantendo 500 pés, na, em Sindra, não irá interferir na sua aproximação. Contei o Salvador, Guardião 01. Consiga, Guardião 01. Está abandonando o setor de Pituaçu, digo setor aqui do Barradão, tá com proa de Vida Orla, Pituaçu, para retorno a Salvador, 507. Gente, Guardião 01, mantenha-se em condições visuais, 507. Rodão. Patão Gosta Papagolfo, quando for possível, ser estimado para pouso. Está estimando pouso 1600. 1600. CNR 6356, desça para 4000 pés, ajuste no 019. 4000, 19, né? Você coordena aí com a aeronave? Vamos aguardar o ponto do alternonado. Então, Lima Cruz Lula, presente curva esquerda. Forma o tráfego, está mantendo 1000 pés, o Bravo Delta. Já aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17. Curva esquerda, vai reportar visual com tráfego. Mantém 1500 pés, Lima Cruz Lula. Ok, curva esquerda, 1500 pés, vai reportar visual. Lima Cruz Lula. Aguardando para girar base, para final do 17, Lima Cruz Lula. Ok. 864, posição número 6, solicito pushback em funcionamento. Número 864, portão 62, autorizado. Chame táxi. Livre, chame pro táxi, 1864. Cara azul. Guardião 01, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. 118, guardião 01. Mantenha antes da Juliette, após o Embraer da companhia, ingressa para o portão 2. Mantenha antes da Juliette, após o Embraer da companhia, portão 2. Né? Então, Salvador, muito boa tarde, gol 2067, chamado para novembro. Falta atrás para Guarulhos. Gol 2067, novembro confere, prepara Dael Lida Motiva aguardando. Eu, Lida Motiva aguarda, gol 2067. Azul 2771, vibração para sequenciamento, mantenha proa 035, seu limite é localizador, desça para o nível de voo 050. Mantém 035, limite é o lock, desce para o 050, Azul. CNR 6356, desça para 2000 pés, livre ali X-Ray da pistão 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado o X-Ray da 1-0, reportará 63. A 3144, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste 10019. 050, bom dia. 144, autorizado etapa. Zulu, ventro 90 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 7. Reposo, pista no 7, aqui no Zulu. Foi Salvador, Guardião 01, no final, curta final do Pátio do AF, no próximo fim de baixo aí travou na final da nossa, não interferir. Antes de interferir, pouso pairado no Pátio do Graé, o ventro 90 graus com 8 nós, reporte solo controlado, Guardião 01. 190 com 8, reportará no solo controlado, Pátio do Graé, Guardião 01. Peso 4463, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 9, 0 graus, com 08 nós. Zero 07, autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, via aerovia Perzulu no 0, Piraí, após conforme rota do plano de voo. Decolando pista 10. Mantenha a reta de decolagem até cruzar 2000 pés na terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida da El Leda Motiva. Controle 1 no 2, 0,8. Transporte. corresponde a 5016. Ao programa de 360, apesar do 10, pai, conforme o plano de voo. Dael lembra Motiva, pista 10, após 2 mil pés sobre a direita, transponder 5016, 1208, para o voo 2067. Portão 10, reporte pronto para o estacionamento. Momento pronto, voo 2067. Solo 1864, para o táxi, tem 179 a bordo, alternativa Salvador, 2 horas e 40 autonomia. 179, Salvador 1240, táxi à esquerda via pátio, Índia, ponto de espera, pista 10, mantenha a posição, chame torre 1-18-95, ajuste ao tinto 019, boa viagem. 1019, no ajuste, obrigado. Pátio Índia, ponto de espera 18-95. Doro Oxumar 6254, formação novembro, Lídia Andrés, Santos Dumont. Oxumar 6254, Santos Dumont, 360, formação em curso novembro, ajuste ao tinto 019, pronto, corta? Demotivo. Conforme então, de Salvador para RJ, Santos Dumont, nível de voo 360, volta via upper. Zulu 44 após Alfa Delta Alfa. Circulando pista 10, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição P10. Controle em 1.20.8, transponder 5.0.1.3. Utilizado Santos Dumont, Rio de Janeiro 360 livre, antes do 44 CLD. Levando a 10, a saída da Eulinda Bidev. 1208, o controle de saída 5013, o código para o Oxanar 6254. Protejamento correto, portão 9, chame em ponto de estacionamento. Até lá. Está avisando o localizador, a Oxanar 6356. Na 6356, completo sinal do procedimento LSX-Ray, chame torre 1895. 7, chamada torre 275. Azul 2771, complete com curva direita para o A 140. Completa 140, 2771. Salvador, bom dia, Xané 6356, final de 8 milhas. Xané 6356, ajuste na 019, reporte passando externo. Guardará. Boa tarde, 864 da Gol, pronto, quanto espera, pistão no zero. 7, 864.